você não consigo esperar. A chama desse amor não consegue apagar. Um beijo no fim de semana que você me deu, valeu. Adoro teu calor, caso antigo é paixão. Tesão e cobertor, mexe o meu coração. Mexe o teu corpo lindo, divino. Vem pra mim, me abraça, me beija. Me chama de amor, me alucina teu jeito. Posso até namorar com você, meu bem. Ó, meu rei, se tá tão na avenida, sou assim, quem quiser que não diga. Quero voar com você, curtir esse amor. Eu te amo, meu bem. Me abraça, me beija, me chama de amor. Me abraça, me beija, me chama de amor. Me abraça, me beija, me chama de amor. Me abraça, me beija, me chama de amor. Me beija. Vamos cantar com asa. Preciso de você, não consigo esperar. A chama desse amor não consegue apagar. O quê? É paixão, tesão e cobertor, mexe o meu coração. Mexe o teu corpo lindo, divino. Vem pra mim, me abraça, me beija. Me chama de amor, me alucina teu jeito. Posso até namorar com você, meu bem. Ó, meu rei, se tá tão da avenida, sou assim, quem quiser que não diga. Quero voar com você, curtir esse amor. Eu te amo, meu bem. Me abraça, me beija, me chama de amor. Me abraça, me beija, me chama de amor. Oh, oh, oh. Me beija. Me abraça, me beija, me chama de amor. Me abraça, me beija, me chama de amor. Oh, oh, oh. Me beija. Batendo palma, galera. Me ama. Me chama de amor.